Por volta de 3 horas da madrugada de hoje, policiais militares foram acionados por populares para o atendimento de uma situação de assalto seguida de tentativa de homicídio ou o latrocínio, como é enquadrado. Um homem coberto de sangue teria sido localizado perambulando pela Avenida Írio Manganelli, na altura da Gleba Guarani, pedindo socorro, dizendo que fora esfaqueado por um assaltante que levara sua moto. Quando os policiais militares chegaram ao local, confirmaram a informação e acionaram o SIAT rapidamente, que deslocou uma equipe para o atendimento do cidadão identificado como Francisco de Assis de Souza, de 46 anos. Mototaxista que teria sido contratado por um indivíduo de porte médio para levá-lo de uma casa de prostituição em Três Lagoas a um endereço na região da Vila C. Deslocamento já estava sendo feito pela Avenida Fiorindo Brol quando o passageiro deu voz de assalto e mandou o piloto parar. Segundo a vítima, ainda em movimento, o agressor passou a desferir golpes com uma arma branca em suas costas, atingindo-o na altura do pescoço. Depois de acreditar que havia matado a vítima, o agressor fugiu com a motocicleta em direção à Vila C. Quando Francisco sentiu-se seguro, passou a correr em direção ao bairro Três Lagoas, pedindo socorro nas casas que encontrava pelo caminho. Porém, ninguém lhe abriu a porta. Só obteve êxito quando encontrou um tio e um sobrinho que trafegavam em uma moto e pararam para prestar socorro à vítima, chamando a PM e os bombeiros. Eu e meu sobrinho estava passando e ele dando com a mão assim para parar, aí ele ficou com medo e não queria parar. Eu falei, não, vamos, o cara está ensanguentado, tudo ali, tem acidente, daí paramos, daí ele pediu para ajudar, daí eu liguei chamando a... Ele falou para vocês a mesma história que falou para os policiais? A mesma história. Do mesmo jeito que falou para os policiais, falou para mim e para ele. Ele veio de longe caminhando, então? Veio de longe, daquele matão beirando o lago? O lago, exato. Ele estava consciente, conseguia falar tranquilo? Estava consciente. Ele lembra certinho, passou na casa da mãe do rapaz, daí o cara seguramente pegou a faca lá. Levado ao pronto-socorro do Hospital Municipal, consciente, a vítima não corre risco de morte. A PM realizou o patrulhamento, mas até o momento não localizou a moto do acusado. Repassaram via central lá que tinha um indivíduo esfaqueado em via pública que tinha sido vítima de assalto. O que vocês conseguiram levantar junto à ANI? Aqui no local foi verificado que ele havia várias perfurações de faca no pescoço e que tinham levado a uma motocicleta dele de cor preta. Ele conseguiu falar para vocês o que aconteceu, não? Ele explicou mais ou menos. Qual é a história? Que ele pegou o indivíduo numa zoninha ali perto da entrada de Três Lagoas e no deslocamento passou na residência dele, pegou o dinheiro e abandonou ele ali no Cidade Nova, esfaqueado. O indivíduo rendeu ele, fez ele ir até a casa pegar dinheiro e daí no meio do caminho acabou... Não, rendendo. Na casa do assaltante. Do autor. Esse indivíduo levou uma motocicleta, então? Uma motocicleta e o celular da vítima. Qual é a motocicleta? Ele repassou? É uma CG Fan. De cor? Preta. Preta, né? Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.